O dia 27 de julho na história, 1921, dois canadenses isolaram a insulina pela primeira vez. A descoberta seria usada no tratamento de diabéticos. 1938, o personagem Pernalonga fez sua estreia no mundo da animação como coadjuvante de Gaguinho no filme Porks Hard Hunt. 1953, a Coreia foi dividida em dois países, o Norte e o Sul, em guerra pela hegemonia territorial e ideológica. Assinaram um armistício. 1954, o Egito e a Inglaterra começaram a negociar a desocupação inglesa do Canal de Suez, que deveria tirar suas tropas do local em 2 anos. 1955, a Áustria voltou a ser soberana do país depois de 17 anos de ocupação estrangeira. 1970, o ex-ditador português Antônio de Oliveira Salazar, que governou o país de 1932 a 1968, morreu aos 81 anos, vítima de um derrame cerebral. 1976, o brasileiro João do Pulo ganhou a medalha de bronze no salto triplo na Olimpíada de Montreal. Esses são os fatos que fizeram o dia 27 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.